Porter, visitando aquela atividade, chegou para Chico Xavier e disse: "Mas Chico, você acredita que você conseguirá resolver o problema do mundo distribuindo alguns pães e algumas moedas?" E Chico disse: "O senhor tem razão, é verdade. Nós não resolveremos o problema da fome no mundo. Isso é um trabalho que depende de toda a sociedade.